64, o transporte cotejamento correto, posição 03 também pronto. Capitão, o Vitor Índia Juliette, autorizado proa direta para Charnovani, Índia Charles e ascensão ao nível 085. Trato, Índia Juli, proa de CC e ascender para o 085. Estabilizado, 398. 398, complete a torre 118, decimal 95. 895, tá, daqui a pouco, Felipe. Índia Serra, decolou 04, curva direita corredor Axé, até o farol de Itapuana, me escuta, posto controle 120, décima 8. Farol de Itapuana, se escuta, curva direita, uso o Índia Serra. Oi, Salvador, só 3198, estabilizar na entrada no zero. O gol 1094, abraço para o táxi, 176, alternativa para Teresina, com 3 horas. Autorizado a táxi até o posto de espera, via Pátio 1, Índia, no posto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 1020. O gol 1094, autorizado táxi, Pátio 1, Índia, para o ponto de espera da 10, lá chama a torre, obrigado e uma boa tarde. Boa tarde. Azul 2770. Serviço radar encerrado, 5,6 milhas nordeste, correção sudoeste de Salvador. Continue subida para o nível 180, ao ingressar na terminal Ilhéu, chame em 120, décima 1. Ilhéu, 201, é. Azul 2770. 3198, sala 06, direita, 121, décima 1. Direita, 211, 3198. Solo Salvador, 3198, ligou a pista na sua disposta. Controle Salvador de Papapá, Zulu de Leclerc. Só vem para o controle. Papapá, Zulu, Juliette, Sierra. Prossiga. Decolado, na sua escuta, mantendo 1 no 1000. Gente, mantenha 1 no 1010, via corredor e reposte fora da barra. Vamos lá. Decolado 5-0, vento 1-6-0 graus, 8-9. Autorizada a linha de decolar, a pista é 1-0, gol 1-0-9-4. Retango, Vitor Índia Juliette, quando possível, informação estimada para pouso. Zona 4-5-0. Zona 4-5-0. 3191, puxa para estacionamento, posição 1. É o 3191, após a passagem do Airbus 321 da companhia Caldo Autorizado, puxa para o portão 05, chame tá? Após a passagem, 321 na resposta, aguarde, está autorizado, puxa 3191. Bona 094, decolou o Zulu 0, chama o controle 1-20, decimal 8. 2-0-8, Bona 094. Controle 1, bom dia, Gol 1-0-9-4, no perfil Momo. Bona 094, contato radar, subavia para nível 370, saída Momo. Bona 094. Bona 094, consulta a possibilidade se após o curva esquerda voa na proa de Momo ou Frotti. Bona 094, autorizando inicialmente a proa de Cogbo. Cogbo, obrigado. Passou o farol da barra, usa o longe da tia. Sente confirmação de bato para pouso. Copiado, 1424 tem frequência livre, não há tráfego a informar no setor, Formatá, Juliette Serra. Volta 3191, pronto para o táxi, 201 na bota, autonomia de 3 horas e 40, alterna Campinas. Sim, 201, confirme a autonomia e alternativa? 3 horas e 40, Campinas. Autorizar táxi até o ponto de espera via Tátio 1, Índia, no ponto de espera Torre. 118, decimal 195, ajuste ao altímetro no 020. 1020, autorizado táxi até o ponto de espera Torre, 19. 9, 2, 9, 5, 7, 7, 7. Chan 3191, pronto. Chan 3191, utilizado a linha Helicolapso 0, vento 170 graus, 109. Utilizado a linha Helicolapso 0, Chan 3191. Bola 094, chame Recife, 12545, alterno 2685. 2545, 2665, obrigado e um bom dia. Igualmente, bom dia. Bom dia, o Xenéia 255. O Xenéia 255, sem identificação, desça para o nível 050, chega da mais. A Xenéia gente para o 050, chega da mais, está com a informação ótima, cidade boa direto, Itapes. Autorizado, direto Itapes, o Xenéia 255. Direto Itapes, 255. Chan 3191, decolou 18, controle no 20, decimal 8. 208, Chan 3198, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Chan 3191. Chan 3191, contato radar, sua via para nível 340, saída da EL. Zéu via 340, Chan 3191. Tango Victor India Juliette, continue subida para o nível 085, está afastado 35 milhas de Salvador. Para serviço de informação de voo e alerta, chame Recife, frequência 12545, alterno 2085. Controle Salvador, Gol no 864, com a hora. Gol no 864, essa identificação foi da presença pro de TAP, precisa autorizar até o nível 060. 060 foi de TAP, gol no 864. Autorizado posicionamento, chame táxi azul 4207. Papá, vá, Mike Romeu Alfa, prossiga. Zero 157, confirme a radial e a distância para Salvador. A gente ainda tem contato, radar, papá, mais um meu alfa, mantenha esse visual, reporte na rotatória. Puxa na 6255, desça para 2000 pés, Duna, autorizado ILS, ajuste na 020. Direto Duna, descendo para 2000, com 1020, chega 255. Boa noite, 64, disso para nível 050. 050, boa noite, 64. Papá, Alfa Tango Serra, prossiga. Para o táxi é o azul 4207, estamos com 102 no bordo, 4 horas de liberação. 108 no PV, 43, confirme a alternativa. 118, 4 horas de liberação para o táxi. 118, 4 horas. Só não copiar a alternativa. Sierra Bravo, Romeu Papá. Sim, Ribeirão Preto. Autorizado ataque na termosfera, via Inter no ponto de espera Torre. 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 020. Livre táxi no 020, 295, 4297, 4207. Chega na Mari. 060, chega na Mari, 240. Atango Juliette, Tango Zulu, serviço radar encerrado, 58 milhas, sudoeste Salvador, mantenha o nível no 00, chame Léo, frequência 120, decimal 1. 120, Buenas Novas, 4207, ponto espera, pista no gado. Azul 4207, autorizado, alinhado, decola a pista 1-0, vento 1, 70 graus, 1-0-9. Ele fala 4207. Como 864, desça para 3.000 pés, ajuste 1020. Pés 1020, mas estou no 864. Só mandou até 3.090? Só mandou até 3.090, passa a liga. 3191, chame Recife, 251, na alterna 3325. Pode confirmar a primária? 251. Agora, obrigado. Aqui, Romeu Alfa, controle. Proceda, senhora, está na próxima rotatória já. Em contato radar, o Mike Romeu Alfa, chame a torre 118.95. 18.95, Romeu. Muito bom dia, o Mike Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa, prossiga. 4207. Contato radar na decolagem, tudo mantendo no nível 360, após 2.000 pés, Leda. Gente, após 2.000, Leda, 4207. Projetor, o Xené 62, 100%. 255, completo de aproximação LS, Xené 2, Salvador, em 198, decimal 95. 2255, Xené 255. Salvador, bom dia, Xené 255. Xené 255, bom dia, continua a aproximação. Reposta no encerro, trimestre travado. Reposta, Xené 255. Livre Satisfree para 90, desce para 2.000 pés, o transformador 9020, chama estabilizado no curso do localizador. Celular estabilizado, 864. 4082, desce para 3.000 pés, multímetro em Salvador 9020. 3.000, 9020, 4.02. Ciente, vai apontar, tá visual para a nave não, aliás. Xené 6255, informa o tráfego à sua esquerda, um helicóptero 500 pés, prosseguindo para o pátio 3, não vai interferir com o pouso, autorizando o pouso, vento 180 graus, 119. Desde o pouso, Xené 6255, está passando já. Prossiga. Pouso, afastando quantas milhas? Qual a intenção? Hora e fica de voo, o Força Aérea 7208, Olímpio 08. Entre no Pátio Militar, aguarde copo. Estacionamento a critério, aguardando a cópia, o Olímpio 08. Salvador, boa tarde, ou melhor ainda, bom dia. Você lembra 200, informação ótima. É 200, adicione identificação, desse mantém o nível 050, precisa de chegar na margem. 050, identifique, pode chegar na margem, você lembra 200. Salvador, agora no 556, bom dia, informação ótica, nossa atenção também. Rodão 556, informação ótica, confere, autorizado Serra Bravo, Serra Vida para Serra Bravo, Golf Lima. E a UPA November 857, nível de voo 360. Decola da pistola 0, curva direita, saída da El, Leda, Irumi. Transponder 5520, controle Salvador, opera na frequência 120.80. Autorizado 360, Salvador, Galeão, pela... Unifox Novembro 857, decola da 10, curva direita, da El, Leda e Lube, 5520, no transponder, 120.80, controle. Bola 556, cotejamento correto, também pronto na posição 06. Amarelo. Olimpo 08, pronto, cópia. Olimpo 08, autorizado voo local, 1.000 pés, decola da pistola 0 com... TGL na 10 com dois procedimentos em coordenação com a torre e com o controle Salvador. Frequência em 1208 o controle, a torre em 1118 decimal 95. Acione 0122 no transponder com uma hora e meia de voo. 1895, bora. 4022, liga LS, desce para 2003, última trem Salvador 9020, informe estabilizado no posto localizador. E 20 autorizado EDS, 4 Olimpo 08, cotejamento correto. Chame a torre para táxi e decolagem. Olimpo 08 em 118 decimal 95, ajuste ao altímetro no 020. Paulo, Salvador, Oxané 625, levou. Salvador, uma boa, voo 162, com 1162. Identificação, disse manter o nível 060, cruzada chegada na margem. 060, posso ser fácil? Guarde. Azul 4207, chama centro do Recife, frequência 125, uma alternativa 133, decimal 2. Uno 25, Uno 332, 4307, azul. 25, Uno, antena 332, 5. 3325, antena azul, 4307. 211, Romeu. 6200, vou direto, TAP. Direto, TAP, 6200. Mike Romeu Alfa, falou pra Mike Romeu Alfa, pronto, cópia, Salvador, em Rima? Pronto. Autorizado o Salvador em Rimar, 500 pés, rumo norte, em coordenação com a torre para decolagem. 0132 no transponder, controle 1208. Decola do pátio 3 em coordenação com a torre. Gente, o Mike Romeu Alfa, chama 0138, autorizado em Rimar, 500 pés, correndo para a torre para a norte. O Mike Romeu Alfa, 01 com a borda. Tente 0132 no transponder. O papá Mike Romeo, com 01 agora. 0132 no transponder? Afirmo, 0132. Chame a torre agora em 118 decimal 95 para decolagem. Ajuste de altímetro no 020. Quem transfere, Mike Romeo? Estabilizou azul 4002. O 4002, chama sempre, corrijo. Chame a torre Salvador agora em 118 decimal 95. 18 quanto? Decimal 95. 1895, obrigado. Aguardo para a colagem. Papatango, Romeu, Papatango, prossiga. Confirma o horário do plano, Papatango, Romeu, Papatango. Ciente, aguarde cópia. O senhor fez uma notificação para sobrevoo Sierra November Bravo, Vitor Bravo, confere? Não. Um segundo, aguarde. Plano Salvador, bom dia, voo no 556 para buscar estacionamento no 612. Bono 556 na posição 06, autorizado por Chantax. Vai chamar o táxi. Bono 864, solo foi 38, libera direto, chama o solo 121, decimal 1. 1864, bom dia, autorizar táxi via Alfa, táxi Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 5, boa noite, 1864. Mando o destino Salvador, correto? Faz o mando Salvador, mando o Ah, visual algum campo, próxima rotatória mantendo 1.500 pés. Ativo, tem tráfego de um helicóptero, abaixo altura 500 pés. Se atentar o tráfego, chama a torre Salvador 1895 para ingressar no circuito de tráfego. Ativo 1895, confirmando a posição do helicóptero, mais ou menos? 12 horas e 5 milhas, a 500 pés. 12 horas e 5 milhas a 500 pés, paciente, vai chamar a torre, muito grato, senhor. Salvador, muito bom dia, papá, Alfa Tango Serra, rotatória visual 1 a 1 no 7. Alfa Tango Serra, bom dia, continua a aproximação, informa o helicóptero na curta da RMAR. Aguarda utilização de pouso pista no 7, o ajuste altímetro no 020, vento 170 graus, 1 a 1 no 9. Positivo, está ciente do helicóptero, vai se enquadrando na final da 1 a 7 na sua escuta. Excelente, 200. O meu alfa, considere o solo 40, frequência livre. Solo Salvador. Bom dia, eu sou 395, boa atualização Guarulhos, nível de voo 340, informação mostra. TAM 3145, chamou pra cópia? Não, 3895. TAM 3895, número 2 pra cópia, aguarde. Guarda. Papatango, Romeu, Papatango, solo voltando. A intenção é voo pra Sierra, November Vitor Bravo ou TGL 917? Primeiro o senhor vai prosseguir para Sierra November Vitor Bravo e depois um retorno para fazer a troca remetida? Sierra Não, corredor Vera Cruz, após Paripe, ingresso no Interlagos, cidade de Sul. É 200, livre LS, pista para 2003, ultimamente 020, informe estabilizado no curso do localizador. Romaré estabilizado no lote, descendo para 2000 no 020, ou a chinelinha 200. 95 020. Fala Azul 4082. Azul 4082, autorizado táxi via Taxi Alfa, Juliette, portão 01, dará passagem ao Bang da Gol. Alfa Juliette 01, dando passagem ao Bang da Gol, 4-2-4-3. Papatango, Romeu, Papatango, pronto, cópia. Autorizado voo local, inicialmente sobrevoo em Serra Novembro, Vitor Bravo, no regresso, CGL na 17, coordenação com a torre, 1.000 pés, para Serra Novembro, Vitor Bravo, vai decolar da 17, curva direita, corredor Axé, 1.000 pés, 01-41, controle Salvador Perani, 120-80, só confirme o passo de estacionamento. Aí, o Cláudio. Com 05 no POB, chame a torre para estacionamento, taxa de decolagem 1198.95, ajuste altímetro no 020. Então 3895, pronto, cópia. Pronto, cópia, 95. Autorizado, Serra Bravo, Serra Vito, para Serra Bravo, Golf Romeu, via Peugeot 10, Papai Alfa Índia, DCT 1 base. Nível de voo 340, decola da pista 10, curva direita, saída da EA, Olê da Mótica, transponder 55 no meia, controle Salvador operando a frequência 120.8. Sojado Guarulhos, nível de voo 340, a rota é Brasil 10, Piraí, direto Umbade. Decola da 10, curva direita, na da EA, Olê da Mótica, 55 no meia, transponder e controle Salvador 208, 3895. Então, 3895, atendimento correto, também para na posição 1-1. Trabalhei. Ô, Salvador, é o gol 1290, se não me engano. É o 790 para Recife, 390, por favor. Ô, no 790, ótima informação em curso. Autorizado Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Romeu Foxtrot. Da volta pistola 0, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aru. Transponder 5530, nível autorizado 370. Controle 1208. Ok, está autorizado conforme para Recife, obviamente saindo de Salvador, no nível 390. Na saída Puca, Aru ou Aracaju. O transponder é 5530. E o controle de saída é 1278. Bom dia. Fono 790, o nível autorizado foi 370, a saída é Puca, Jamo, Aru. Puca, Jamo, Aru, nível autorizado 390. 370. Foi isso que eu disse, 370. Agora 370, correto, Puca, Jamo, Aru, a saída 5530 no transponder, cortejamento correto, no portão 07, chame o Tamarema. É Puca, Jamo, Aru, é essa mesmo, é. Alô, 39. Qual fala de dia? Juliette, que daquilo continua a aproximação. Reporte final fixo no 7, o ajuste no 020. Beck da placa final na 7. 6200, Livre Pouso, Xenia 6200, vento 1,60 graus, com 8 nós. Deu Livre Pouso, Xenia 6200. Bom, no 556, decolado aos 4,6, chamo o controle em 20, decimal 8. 208, boa. Controle igual no 556, bom dia. E aí, contato Rota Rádio Decolagem. Fui mantendo nível de voo 360, posso cruzar 2 mil pés, voo direto, Leda. Ok, 360, 2 mil pés, lenta, 156. Ah, Romeu, até o Romeu Golf, prossiga. Cópia, o Papa Romeu Hotel Romeu Golf com 1h30 de voo, sobrevoo em Estela Maris. Olimpo 08. Autorizado o cruzamento da função no zero, na delta chamo o solo em 121, destino a 1. Obrigado, cruzamento da 0, na delta chamo o solo em 1. 200, salto 48, direito no 211. 211, grato. 0126 no transfondo, chame a torre para acionamento, táxi e decolagem. E 1118 decima 195, a gente de altímetro no 020. Até a coisa, agora é o nome. 5111 autorizado, táxi. Sim, chama bruta. Alô, Xavier, 6200, livrou. Xavier 6200, autorizado táxi via Alfa, a retaguarda do P3 da Força Aérea, Juliette, portão 09. Alfa. Da aeronave da Força Aérea, vai para o 09. Olimpo 08, autorizado táxi via Alfa, táxi em Juliette, pátio 1, Índia no ponto espera, torre novamente, 1118, decimal 95, ajuste de altímetro no 020. Autorizado Alfa, Juliette, localizador, pista 10, com 1162. 1162, compete de aproximação RS, chame a Twist Salvador em 1198, decimal 95. 295, boa, 1162. Salvador, boa, bom dia, 1162, uma milha e meia do Índia Serra. 1162, bom dia, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. Guarda autorização, Autorizado backtrack até a base, acionar a frequência livre. Ao meu papá, autorizado, ingresso no site, reporte a carteira, linha pronta. 1162, fico posto, custo 0, vento 150 graus, 109. Autorizado, pouso na 10, 1162. participação, prossiga. Aguardo para decolagem em Hotel Romeo Golf, só um tráfego para pouso pista no zero, aproximadamente 1 minuto. Romeo, Papa Tango, livre ingresso no 74, cabeceira alinhada. Polo 556, chama o Cebra Recife, frequência 1251, antena 33, decimal 25. Final e com aeródromo. 56. Na escuta. Chama o Cebra Recife, 1251, antena 33, decimal 25. 251, 1325, obrigado, bom trabalho aí, bom final de semana. Olimpo 08, ali mantém pista no zero. Ali mantém, no 62, solo 53, direito, 12 no 1. 3 no 1, boa. Vou chamar no eixo, então, no 7, para cruzamento. 1162. 1162, autorizado táxi, minha Alfa, reportando a táxi 6 Juliette. Reportando 3 Juliette, 1162. Cela mais praia do Flamengo. Sim, então reporta após o cruzamento, seguindo o litoral, o Hotel Romeo Golf. Reportará no cruzamento, Hotel Romeo Golf. Estação até o nível 080, chama o ponto da descida, o Ena por Salvador. Está no 080, na Porto de Salvador, chama o ponto da descida. Cata radar, agora passando a posição Conde. Romeu, Papatão, prossiga. Chico Barra 5. Gente, informo que o helicóptero vai manter a linha do litoral, sobrevoando em Estela Mares, sem suspenso, livre decolagem, Papá Romeu, Tango, pista no 7, o vento no 70 graus, 11 nós. Romeo Tango, informa o tráfego decolando da pista no 7, prosseguindo o corredor Axé, mantenha-se afastado do setor de decolagem da pista no 7. Aguardo para sobrevoo. Ok, vai manter afastado ao sul da torre ou até o Romeo Golf. O 08 decolado ao 56, curvando à esquerda, reporta para 360, setor norte. Curva na esquerda, reportará 360, setor norte, solicita inicialmente 1500. Acende para 1500 do ônibus 08. Acendendo para 1500, 08. ponto espera da 10.3895. Boa, bom dia. 3895, bom dia, Lima, Tenho 30. Lima, Tenho 0, 3895. Tango, Romeu, Papadão, decolado 57, curvando à direita, corredor é 7. Chama o controle 120, decimal 8. Curva direita, corredor é 7, chamada corredor 208, Romeu, Papadão. Controle o Papatango, Romeu, Papatango, decolaram da 107. Romeu, Papatango, mantendo sem regras visuais, no meu pé, corredor Axé, como travessa para o da barra. Seu pé, corredor Axé, reportará o travessa para o da barra, o Romeu, Papatango. Romeu, hotel Romeu Golf, informa o tráfego para decolagem pista 10, se afasta do setor de decolagem da pista 10 para sobrevoo em Calamares. Vai se afastar o hotel Romeu Golf. São 3895, informa o helicóptero 510. À direita do eixo de decolagem da 10, o vento 170 graus com 19, livre de decolagem. Pelotão, pista para o 040. 08, iniciou 360. Olimpo 08, visual, reporta para ingresso em circuito, pista 0. Reportará no reingresso Olimpo 08. Pode se aproximar do eixo da 17, hotel Romeu Golf? Autorizado, hotel Romeu Golf se aproximar do eixo da 17. Autorizado, Golf. Autorizado de chegar na Mari. Na Mari, desce até o 050, bom 962, possibilidade de voar segura? Guarde. São 3895, decolou 59, controle em 120, decimal 8. 208, obrigado, ótimo serviço, bom final de semana, até 3895. Obrigado, igualmente, bom gol. Contato radar na decolagem, submarcando o 340 após cruzar 2010, Leda. Certo, Leda, obrigado, após 2000, passa na bola. Tango. Siga. 3160 da presença, após continua com a proa do Paraíso da Barra. Afirmativo. Pesado, Romeu Papatango. Romeu Papatango. Seria possível o hotel Romeu Golf se aproximar da cabeceira da 28? Poderia levar na praia de Mortimer? Beleza. Eu vou no Leda já. fazendo o possível lá, mate, por favor. Aguarde. Sou transporte permanente, informo o tráfego que vai ingressar no circuito 10 assim que o tráfego se aproximar para pouso, informo para se afastar. Ok, tá ciente, tá na escuta permanente, o hotel Romeu Lobo. Prosseguindo com a proa do Farol da Barra, Romeu Papatão. Patinha, quais são os visuais pelo litoral e só menos Farol da Barra? Romeu Papatão. Farol da Barra, Romeu Papatão. 08, ingresso Fernando Vento, porta pronto para girar a base. Reportará pronto para a base, ônibus 08.